jogou fora a minha ilusão, a louca paixão. É tarde demais, que pena, amor, que pena, amor. Está sofrendo, amor. Hoje sou eu quem não te quer. O meu coração já tem um novo amor. Você pode fazer o que quiser. Você jogou fora. Jogou fora a minha ilusão, a louca paixão. É tarde demais, que pena, amor, que pena, amor, que pena. Que pena, amor. Que pena. Todos os hits em uma só rádio. Aqui só toca as melhores. 103,5. 9,58. Na Zeni, o ano começa do jeito que você queria, com uma ruma de ofertas para você levar agora mesmo para casa. Refrigerador uma porta 245 litros Esmaltec por R$ 1.899 ou 12 vezes de R$ 189,90. Kit cozinha 6 portas com vidro Kits Paraná por R$ 499 ou 12 vezes de R$ 49,90. Liquidificador Mallory por R$ 99 ou 12 vezes de R$ 9,90. Janeiro do seu jeito Zeni, o preço que você procurava bem pertinho de você. Compre na loja, no site ou app. Zeni, o melhor está aqui. Prefeitura Municipal de Fronteiras, construindo novo tempo. Prefeito Eudes Agripino Ribeiro. Conheça a Câmara Municipal de Araripe, a Casa do Povo. Um espaço de transparência, diálogo e participação popular. Visite a galeria de fotos dos ex-presidentes, que preserva a memória e a história política do nosso município. E não se esqueça, todas as sextas-feiras, às 9 da manhã, acontecem as sessões da Câmara. Participe, acompanhe de perto as decisões e ajude a construir o futuro de Araripe. Câmara Municipal de Araripe, a Casa do Povo, serviço e compromisso com o futuro. Presidente Tico Gente Boa. Que gostoso é um arroz bem soltinho, saboroso e quentinho, prontinho pra saborear. Que delícia é o arroz realengo com delicioso tempero e feijão. Arroz Realengo, soltinho, gostoso, com sabor bem brasileiro. Experimente, você vai adorar. Aqui a música não para. Bom dia! Cidade FM. Paixão, tarde de verão, chovia. Entrou pelos meus olhos, sutil e tão fugaz. Fera fugitiva numa tentativa de paz. Relaxou meus nervos, sentimento alado.

música. Música boa. Na melhor. Cidade FM. Sem você dar.